morena vem, vem morena vem sambar, vem morena vem, que o samba está a lhe esperar. Pois existe naquele cantinho um piano de estimação, uma velha bateria para fazer a marcação, o amigo inseparável, o meu violão. Vem morena, vem, vem morena, vem sambar, vem morena, vem, que o samba está a lhe esperar. Pois sem você não vai haver samba, muito triste eu vou ficar. Venha para o samba, morena, não seja assim tão má. Pois existe naquele cantinho um piano de estimação, uma velha bateria para fazer a marcação, um amigo inseparável, o meu violão. Vem morena, vem, vem morena, vem sambar, vem morena, vem, que o samba está a lhe esperar. Pois sem você não vai haver samba, muito triste eu vou ficar. Venha para o samba, morena, não seja assim tão má. Vem morena, vem sambar,